Papa Romeo, Bravo, Bravo, Kilo, mantenha-se em condições visuais, a 60 milhas noroeste de Salvador, mantendo o nível de voo no 5, reporte quando pronto para a descida. E mantenha nível de voo 115 na escuta do controle de Salvador, ou Bravo, Bravo, Kilo. Papa Tango Whisky, Kilo Zulu, para interceptar o localizador, curve à direita na proa 155, reposte quando estabilizada. 155, reportará estabilizada no curso, Kilo Zulu. 1869, redução de velocidade, 1909. 1166, redução de velocidade, 2109. 2109, bom, 1169. Está no localizador visual, 8487. APC 8487, complete novo procedimento, chame a torre na frequência 198 decimal 6. 2162, obrigado, uma boa tarde. Gol 1166, vetoração para, sequenciamento, curva esquerda na proa 020, seu limite é o curso do localizador. 020, seu curso do localizador. Seu vento no 0 graus, 5 nós, ajuste no 0 no 3. Livre pouso 1-0 com ajuste padrão, apto a cargo 869, redução de velocidade 1809, forma o tráfego que precede, encontra-se a 8 milhas com grau de speed de 1509 em redução. Ah, 869, curve à esquerda na proa 190, seu limite é radial 270 do VR de Salvador. Esquerda, 190, céu localizado. Oito-meia-nove para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 135, desça para 2.000 pés, livre ali a sexo e da pista 1-0, reposte com estabilizado. Esquerda 135, com zero estabilizado, desça para 2.000 pés, oito-meia-nove. Gol 1166, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0-1-3. 4.000 pés, 1-0-1-3, gol 1-1-6. Gol 1166, redução de velocidade, 1-9-0-9. 199. Do curso, está reinterceptando o Kilo Zulu. Gente, Papa Tango Whisky, Kilo Zulu, completo final do procedimento LS X-Ray da pista 1-0. Chame a torre na sequência 1-8, decimal 6. 18-6, Kilo Zulu. Papa Tango Whisky, Kilo Zulu, continue na aproximação. O ajuste no 0 no 3, aguarde a autorização de pouso. Gente, reporte para o cancelamento. O esquilo do louco. 3145, chame o centro Recife na frequência 1.5.1, alternando 2.3.8. 3145, camarada, boa tarde, bom trabalho. Controle voo 1166, na proa está autorizado interceptar? Afirmativo, voo 1166, nesta proa intercepta. Na proa intercepta, voo 1166. 9016 reautorizada a descida para o nível de voo 050. Voo 869, forma um tráfego mantendo sobrevoo na região de Duna, 500 pés, um Robson 44, não interfere na sua aproximação. 869. Cancelado ao 08, curva à esquerda, base curta pela direita, se possível, agilizando o esquerdo Zulu. O vento para cheque 190 graus, 5 nós. Agilizando o esquerdo Zulu. Base estabilizada, localizada. Voo 869, completo final do procedimento, ILS X-ray, chame a torre na frequência 198.6. 198.6, bom dia. Bom dia. Voo 166, autorizado final do procedimento LS X-Ray, desça para 2.000 pés, reporte com estabilizado. 2.000 pés, reporte com estabilizado, com 166. 3, 7. 7, na aproximação, funcionará a Duna. Boa tarde, Azul 2591, com a mais autorização Vitória, por gentileza. Fechou, travou, sinal da 7, vai para sinal curtinha da 7, esquerda. Avistado, escuta autorizado, pista 7, veio por 90 graus, 5 nós. O nono 66. Nono 66, ciente, aguarde para a transferência de comunicação. Aguardando. Está 9016, desça para 4.000 pés, o ajuste 10113, redução de velocidade 2109. Zulu, Solo, Zulu 1, orientação ao Pat 5. X-Track até o Pat 4, autorizado o Whisky Zulu, para livrar e estacionar a frequência dele, boa. 69, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 190 graus, 612 de nós. Cheque, pouso 190, gol no 869. Zero no meio, detração para sequenciamento, mantenha para o 035, limitado pelo localizador. 9016, redução de velocidade 1809. A 901 no meio, informa o tráfego de Prestige na posição de 2 horas, 8 milhas, cruzando 3 mil pés com um ground speed de 1809 em redução, um Boeing 738. Sana 016, aparece acertar o localizador, curva direita na proa 080, desça para 2 mil pés, livre ali a circuito, pista 0, reporte quando estabilizada. O 9166 completa o nosso procedimento, chame a torre, frequência 98, decimal 6. 18-6? Aqui, irmão. 18-6, boa. Torre Salvador, boa tarde, o gol 9166, baixar travado, sinal da 10. Frente gol 1166, avistado, vento variável com 07 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, pistão no zero, gol 1166. Zero 16, completo final do procedimento ele sexuei, chame a torre na frequência 18 decimal 6. Salvador, 190, número 2, está continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste de altímetro 1903 padrão. 1903, Torre Salvador Azul 6909, pronto, ponto de espera da Azul 6909, mantém a posição no ponto de espera. Uno 945, boa tarde, o senhor identificação, autorizado via chegada a bom para o nível de voo 130, o ajuste no 013. 166, Solo 17, livre pista direita, chame Solo Salvador, 121, decimal 9. Poderia confirmar o 11-6? Firmo, solo ao 17, chame agora o solo Salvador, 121, decimal 9. 21, água. Tan 9016, tráfego avistado, vento 200 graus, 0612 de nós, autorizado pouso, piso no zero. Autorizado pouso no zero, Tan 9016. Terminador de Mazara sendo identificação, autorizada a chegada do MED 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 013. Apesar da presente aprojetar, pressionar 6210. Azul 6999 autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Alinha e mantém, pistão no zero, o 6999. TAM 90162, solo aos 20, livre pista direita, chama solo Salvador, 121, decimal 9. 219, tá 9016. Azul 6919, autorizado a decolagem pista no zero, vento 190 graus, 0612 de nós. Livre de decolagem pista no zero, azul 6919. Eu no 645, informo tráfego 11 horas, 20 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 115, é um Serra Romeo 22. Romeo Bravo, Bravo Kilo, informo tráfego 11 horas, 18 milhas, rumo sul. Mantendo o nível de voo na 30, um Boeing 737-700. Tem que ficar atento para o Brasil. Salvador, boa tarde, Azul 2591, para que mais quando estiver, pronto. Azul 2591, autorizado a alinhar e manter cabeceira na zero. Sem matéria não na zero, 2591. É 999, decolado aos 23. Chame, controle Salvador, 119, decimal 8. 198, vai chamar azul para 6919. Número 43, boa tarde, acione identificação, autorizado via chegada Golf para o nível de voo 140, ajuste no 013. controle azul 6919, decolado na sua escuta. Sonho 999, contato radar, se for para o nível de voo 320, via saída São Vuno. Ok, São Vuno, para o 320, 6919. Uva 24, boa tarde, assinando identificação. Sala 24, está em contato radar, 55 minutos oeste de Salvador, vendo a fila de Blomed, para interceptar a chegada Blomed 1, desça para o nível de voo 070. As 2591, autorizado decolagem piscina 0, vento 200 graus, 062 de nós. Deve decolagem, 2591. Comer 45, tem condições de voar na Pro 230? Sim. Deixa eu guardar para o sequenciamento, direita Pro 230, limite radial 300 de Salvador. 230, 300 de Salvador. Destinar 6210, confirma sua velocidade indicada? Confirme. Deixa eu 6210, tem condições de manter até mais próximo? Minha 2101 mantém até 5.000, voe direto do 1 da presente, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 3. Minha 2145, tráfego superado, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 3. 4.023. Fecho o meu aqui na escuta, permaneça o controle. As 2591, altero o transponder para 5150 e chame o controle de Salvador, 119 decimal 8. 5150. Zero. Salvador, boa noite, Azul 2591, Coral, Ana Bravo. 2591, boa noite, contato radar. Voltando no nível de voo 960, via saída Coral, Ana Bravo. Acione o código transponder 5150. Acionado, 5150, o 2591. 591, se tiver condições, após 2.000 pés, autorizado voar direto coral. E direto coral após 2.000. Sou 945, informo novo limite, magnética 1110 de Sindra. Sindra tá fora. Quem é só o Sindra tá fora agora? Que eu preciso é o marcador externo, mas vamos confirmar, aguarde. Então, o limite será radial 290 do VR de Salvador, gol 645. Limitado pela 2 radial de Salvador. Sala 24, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 3. Sala 45, reautorizado 3.000 pés, o ajuste permanece no 0 no 3, velocidade 2 no 0 mais. Confirma o 2, 1.645. Desça para 3.000 pés, o ajuste permanece no 0 no 3, reduz a velocidade para 2 no 0 mais. É, aí você tem que ir. Você me deixou alto pra caramba, agora se eu reduzir, não sei o que eu vou fazer. Você tá cruzando 070, não tem condições de reduzir para 210? Vamos reduzir. Deixa 6210, desça para 2010, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 6210. Tá na vertical do estádio Pituaçu, tem intenção de prosseguir na passada, na paralela, sobre a paralela para sobrevoo em Mussuronga. O Mike Victor Alfa. E o Mike Victor Alfa está autorizado, o cruzamento permanece na escuta permanente. É, compreende que o Mussuronga interfere diretamente no final da 1-0. O Mike Victor Alfa tenta manter sobrevoo no local totalmente condicionado ao seu tráfego. E a próxima aeronave a passar próximo ao externo será em mais 4 minutos aproximadamente, Mike Victor Alfa. Ele vai se deslocar para a localidade, quando solicitado. É, livra a final da 1-0 para em todo o farol de Itapuão, mais literal. Sente, mais literal. A 1-9-9-9 chama o centro Recife, em 1-2-5, décima 1. 2-5-1, chama na azul, 6-9-1-9. Coma 645, curva à esquerda para 2-1-0, limite ao localizador. Só para a situação, o tráfego temporário é o tráfego que estão saindo, senão ninguém é salvo nem baixo. O senhor, desde o princípio, seria o número 2, vai ser vetorado de qualquer jeito. Chama 6143, reduz a velocidade para 220 mais. É que literal o controle? É, escuta, Mike, literal. Ainda presente, prossiga para o farol de Itapuã e chame a torre em 1-8, decimal 6. 1-8, decimal 6, se afastando para o farol de Itapuã, Mike Literal. Coma 645 para o localizador, curva esquerda para o 140, desça para 2.000 pés e reporte estabilizado. Falta passar Mike Victor Alfa, prossiga com a intenção. Intenção de sobrevoo sobre a estação de Mussuronga, está a meia milha do través do mesmo. Está afastando para o farol de Itapuã, aguardando a passagem da aeronave na final. Tem já o presente setor, Mussuronga? Já avisou o consertor. Se puder manter na localidade, já consegue captar a imagem do Mike Victor Alfa. Gente, o Papa Pupa Mike Victor Alfa, só para ter uma noção. Então vai se afastar inicialmente na praia do farol de Itapuã e iniciar a espera. O tráfego já está passando duro. Gente, aguarda no farol de Itapuã. Localização completa a aproximação, aguarde as transferências de comunicações. Estabilizando, 6210. Tinha 6210, chame agora a torre, 198, decimal 6. 6210. Oi, Salvador, Roxane 6210, boa noite. Roxane 6210, continua a aproximação, já avistado, informa o tráfego à sua direita, um Robson 44. Está se afastando agora na aproximação, não interfere. O vento 1980 graus, 0612 de nós, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, pista no zero, Sané 62, no zero. Ajuste no zero, no 3. Rodagem. Já avistado, respeitando o equipamento, aguarda o mais literal, que está sobrevoando o Mussuronga. Afirmo. Continua 6143, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reparto estabilizado. Pelo 43 mantém, apelou após o túnel número 3 na aproximação. Pela restrição de altitude em pelo, o China 6143. Cuma 24, reautorizado 3 mil pés. Uno 645, chame agora a torre, 198, decimal 6. Estima 645, continua a aproximação e já avistado. A número 2 para pouso, ajuste ao altímetro 9013, caso receba no equipamento, tem uma aeronave asa rotativa, Robson 44, à sua direita, mantendo o farol, não interfere. Pode confirmar se você está recebendo indicações do Índia Serra, marcador externo? Roma 24, pode confirmar se recebe o NDB? Uma 24, curva à direita para o 050, limite ao localizador. 24. Entrou no 90 graus com 07 nós, autorizado pouso, pista no zero. Quatro nessa prova autorizado para solicitar o localizador. Um está autorizado proa do LOC, solicita a descida para 2000. E mantém ainda 3 mil pés abaixo. Para 2000 na proa do localizador. Está autorizado para o procedimento, 6143. Motivo, autorizado a final do INSX Rio, a parte estabilizada, final 6143. Da mesma, vai aguardar solicitação para livrar o setor mais litoral. Chegou no 645, informa que o controle do PAP não se encontra conosco, hein, Fred? Para 2000 pés, ajuste permanece no 013. Polo 645, solo aos 39, livre pista direita, chame solo Salvador, 121, decimal 9. 45, informa que o controle do PAPI se encontra com infraero, já foi solicitado, provavelmente para a aeronave vai receber no brilho 3, muito obrigado aí. Chamei a torre 1 na 8, decimal 6. 8661 livrando a Mike Litoral. Corre, Chanel 6143, uma milha de céu. Chanel 6143, caso receba, informa um tráfego à sua direita, opção 44. A rotativa se afastando no setor sul, não interfere. Continua a aproximação, agora autorização de pouso. O ajuste padrão. Gente, aguardando, hoje é 6143, 13. Papa, papa, Mike, Victor Alfa, inicia o afastamento, da final menos zero. O céu está agilizando, Victor Alfa, visual com os tráfegos, né, sequentemente. Fecha Olimpo 02, autorizado táxi, reporta exceção hotel para ingressar. Reporta mais hotel 02. É 143, vento 200 graus, 0612 de nós, autorizado pouso, pista no zero. Sempre pouso, chamei a 143. Rua 24, chame a torre, 198, decimal 6. Aqui já chamei a torre, bora. Salvador, boa noite, 1 para 24, está estabilizado, ainda sem confirmação de trem. Sente o rumo 24, seu forçado 2336. Sim, irmão. Rumo 24, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste padrão. Põe a visual com a segunda aeronave, Mike Victor Alfa. Gente, a Mike Victor Alfa mantém o setor. Então, Mike Victor Alfa mantém o setor. Mantém o setor, Mike Victor Alfa. Azul 4206, mantém a posição. Azul 4206, mantém a posição. Azul 4206, mantém a posição. Sente Olympus 02, mantém a posição. 115, e chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Boa 524, avistado, vento 200 graus 07 nós, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso para rumba, tenha confirmação de tempo. Mala Mike Victor Alfa, apenas confirma qual é a necessidade de tempo aí na questão do sobrevoo para filmagem da Mussurunga. A emissora está sem explorar e tomar maior conhecimento da situação. Foi avistado apenas fumaça e fogo, sem uma descrição melhor da situação. Então fica a critério dele, Mike Victor Alfa. Gente, seria mais ou menos quantos minutos? 2, 3 minutos? Estimo que em até 8 minutos. Seja esclarecida toda a situação, Mike Victor Alfa. Gente, o Papo Fafá, Mike Victor Alfa, inicialmente vai tomando a prova da estação Mussurunga e vai aguardar qualquer solicitação para livrar o eixo. Totalmente condicionado ao seu tráfego, Mike Victor Alfa. Fazer 2591, passando posição coral, serviço radar terminado, submantenha nível de voo 160 e chame o controle LES frequência no 20.1. Boa noite. Autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. E manter no zero e cabeceira no zero. Rumba 24, solas 4612 para passar delta. Vai levar na época e chamar o solo Salvador. 121, no decimal 9. Entra na eco, rumba 24. Ao solo 121, 9. Olympus 02, autorizado o cruzamento, pistola 028, reporta na Taxi Delta, o solo, no 21, decimal 9. Afirma, mantém a posição na Delta quando chamar o solo, no 219, ok? O Olympus 02. Autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 200 graus, 06, 12 de nós. Decolagem, pistão no zero, para 206. Uma, dois, quatro, na delta, vamos ver. Afirmo, rumo 24, aguarde só um minuto. Uma, dois, quatro, atrasado, cruzamento, 028. Reporte livrando, Natel. Atrasado, cruzamento, passará livrando, Natel, uma, dois, quatro. Do 4206, decolado aos 49, chame controle Salvador, 119 de sua 8. 198, boa noite, 406. Rumba 24, boa noite. 4206, passa mil pés. Do 4206, boa noite, contato radar. Comprar para o nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, o 406. Olimpo 02, autorizado alinhamento e decolagem, pistão 0, vento 200 graus, 0612 de nós. Informo que inicialmente a primeira curva será à esquerda, 1500 pés, vai reportar após a decolagem no setor norte da Torre Salvador. Fala, Mike Victor Alfa, apenas confirmar, após o sobrevoo no Sununga, qual é o destino? Já tem solicitação de sobrevoo em Duna, Mike Victor Alfa. Gente, gente, muito obrigado. Azul 4206, super, mantém o de voo 330, vou direto para o Romeo Fox 08. Romeo Fox 08, é confirmado 330, senhorita. Relativo, instrução do centro Recife. Ok, solicitou e o plano foi aprovado ao 350. É restrito ao 330, aguardando o 350 com o final. Gente, 330 restrito. 2, decolador 5-4, reporta setor norte. Reporta lá setor norte, 02. Olimpo 02, siga. Vamos pegando a nebulosidade a 1500, podemos fazer a 1200? Ciente. Vai descer. Tudo isso que a gente fez assim no mundo, Charlie. 85. 675-2085, boa noite, o 4206. Boa noite. Torre, Olimpo 02, solicitam 360 pela direita. Gente, autorizado 360 pela direita, repórter é interceptando. Olimpo 02, me escuta? Afirmativo. Tio, como é que tá assinando aí o transponder? Aqui estamos recebendo o modo alfa, mas mesmo assim eu acho que tá descorrelacionado, provavelmente. Estamos fazendo o check aqui no transporte agora no momento. Gente. Próximo do ponto espera da ONU 0, azul 27, ONU 2, boa noite. Gente, azul 27, ONU 2, autorizado a alinhar e manter a cabeceira na 0. Aí mantém a cabeceira na 0, 272. Azul 2712, informe que conforme coordenado com controle, vai manter por até 2500 pés após a decolagem, após curvar à esquerda no Peixoto da Conde. Autorizado decolagem pistão 0, vento 200 graus, 04 nós. Caso receba, temos um P3 da Força Aérea situado na espera, a 1500 pés, no setor norte. Ciente do tráfego, atenção a por até 2,5 após prossegue no Peixoto da Conde. Azul 2712, autorizado decolagem. Olimpo 02, informa que temos uma aeronave TR-72 já próxima da decolagem aqui rolando no 0, com curva esquerda na Conde, está restrito 2500, é somente caso receba no seu equipamento. Estamos com indicada 1200 agora, no altímetro, já estamos em regressão da perna 200 da 10, Olimpo 02. Gente, Olimpo 02, reporta quando o ponto gira a base da 10. Reportará quando o ponto vai gerar a base. Azul 712, decolador 59, chame controle de Salvador, 119, decima 8. 198, grata, boa noite. Tá, Mike Victor Alfa, confirma quantos mais minutos vai ser necessário para a filmagem. Mais 2 minutos, Mike Victor Alfa. Gente, o Mike Victor Alfa inicialmente se afasta da final do 90, durante o seu treinamento, vai ingressar em alguns minutos, se afasta na Proa Sul, farol de Itapuã. Avisar com P3. Gente, copiou a mensagem, vai se afastar para o farol de Itapuã. Já iniciou o afastamento, Mike Victor Alfa. Olimpo 02 para girar base. Olimpo 02, autorizado a girar base, 1-0, reporte final. Passará no final, 02. Na escuta do papapapá Mike Victor Alfa. Prossiga. Perdão, Torre, está no, através de Itapuã. Manter o setor em sobrevoo Mike Victor Alfa. Ciente, ciente que vai manter o sobrevoo na área. Reporte para abandonar. Então a filmagem no Surunga vai reportar novamente ou não? Ia abortar, mas o emissor acabou de solicitar novamente. Foi por isso que chamou equivocadamente Mike Victor Alfa. Ciente. Gente, Olympus 02, autorizado a toque de mentira, pista no 0, vento 200 graus, 049. Novamente tráfego à sua esquerda, mantendo espera, 500 pés, não interfere. Livre, toque remetida para o Olympus 02.